um pouquinho. Que eu já penso em tocar em você e dar um cheiro. E essa noite vai segura a rima. Me telefona, me manda um beijo. Que eu estou aqui no Rio de Janeiro. Me mande uma carta.